mia, it's me, Mario. You're listening to Nerdraps Games. Let's have some fun. E assoprem os seus cartuchos, meus queridos ouvintes. Este é o Nerdraps Games número 5. Eu sou o Vivacqua e Mega Man constrói caráter. Aqui é o Fued, e se eu não fosse gamer até agora, viraria após ver o momento do sofá pixelado dessa semana. Aqui é Oliver e eu perdi o controle. Essas coisas sem fio são ótimas. Eu me fudi agora fazer pra não, quem fui de foi o outro. Eu fui do meu. Aqui é o Guilherme Costa e eu sou o gamer antes de me entender por gente. O cara joga, o cara nem joga de frente, né, cara? Só pra você ter uma ideia. Pô, foi horrível. Entendi essa, como assim? Guilherme Costa! Ai, caralho, que tá, nossa. Vamos pra leitura de e-mails e a gente volta com os destaques de games. Aqui de pariu. Ô criatura, me escuta. Desliga esse videogame, vai pegar correspondência, menino. Saco, compreendeu? E chegamos na parte de recadinhos de Kakariko Village, e-mails e abraços pixelados. Aqui comigo está o Kodoji e a Ira. Boa noite aí, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Kodoji está esgotado. A gente tá perto de uma cidade que tem um hotel pra ele recuperar o HP, mas eu tô insistindo e a gente ficar dando volta pra que a Ira possa subir de nível. Cara, eu tô trabalhando mais do que puta em dia da secretária, tem noção? Não é fácil não, cara. Ira, onde você estava que você não participou desse cast? Ela tava na festança, viu? Ela tava fazendo festa, isso sim. E aí, galera? Bem, pelo menos pra ler os e-mails eu estou aqui, né? Então, pessoal, vamos para os recadinhos de Kakariko Village. Acabou a convocação do Pixel Drops. Se você mandou, você tá dentro do processo de avaliação. Se você não mandou, já era. Você, cara, você que quer participar, você teve a oportunidade, mas você não abraçou como se fosse um Pixel, cara. Então, vamos ver se daí a gente consegue numa próxima vez, né? Pois é. Fazer uma convocação pro Pixel Drops, mas encerradas, esgotadas as convocações. No programa de hoje, como vocês ouviram na apresentação, tem o Fued, que foi um que enviou. Ele já gravou um cast. Semana que vem a gente vai ver se traz um pra gravar os e-mails e um pra gravar o cast, pra ver como o pessoal se comporta. E continua também, pessoal, a promoção Sua Rua Vale um Yoshi. Vivacqua, diga. Tô meio decepcionado com o pessoal, e não é pela qualidade, mas é pela quantidade de ruas que o pessoal tá mandando. O que que tá acontecendo com os ouvintes do Nerdrops, cara? Eles estão ouvindo na rua, e aí não lembram de voltar em casa ou não gostam da ideia de ter um Yoshi branco de pelúcia. Ele é pequeno, gente, não é gigantesco, não. Não vai ser aquela coisa que vai dar vergonha na sua casa. Não, você vai poder botar ele em cima do computador que vai ficar bonitinho. Não é do tamanho de uma poltrona, não. E se por um acaso algum dos nossos leitores, né, quiser apenas ganhar e dar de presente pra amiga que vos fala, que eu aceito. Olha isso. Então, se você não quer ganhar por você, ganhe pela Ira. A promoção Sua Rua Vale um Yoshi surgiu no cast da semana passada e termina na próxima semana. O que que a gente quer de vocês? Você vai falar qual a rua com o nome de jogo que você moraria e por quê. Eu também vou aceitar a rua que você não moraria e por quê. Agora, no recadinho, o tema da próxima semana do Game Talk. O tema da próxima semana é trilha sonora de games. Maravilha. Esse tema foi pedido por muitas pessoas, inclusive um dos candidatos do Pixel Drops pediu, e eu vou admitir aqui, por causa dele, o tema foi adiantado, que ele já estava na nossa pauta, e se tudo der muito certo, vai ter surpresa. Que moral, por isso que é bom ser leitor do Nerdrops, né? O que a gente quer de você? Vocês vão falar por que que a trilha sonora é importante pra gente, tá? E no cast da semana que vem, eu vou falar sobre um especial que a gente vai fazer, que eu tenho que contar com a participação de vocês ouvintes, tá bom? E tem a ver com o tema do próximo cast, tá certo? E agora vamos pros e-mails. O primeiro e-mail vem da Bruníssima, ou eu acho Bruna, né? Olá, galera! Tá certa a quantidade de A? Eu acho que é isso, né? Não, faltou mais dois, faltou mais dois. Ah! Olha, confesso que não gostava muito de podcast e tal, mas depois conheci os podcasts de vocês através da Ira Croft, passei a amar. Sem contar que tô tendo muito conhecimento. Ó, estão de parabéns. E como sempre, Ira Croft, minha chefinha, tá mandando muito bem nos podcasts. O que quero fazer é a campanha que ela esteja sempre no podcast, senão eu mato. Então, vocês já podem mandar seus tiros, suas balas para nerdrops.games@gmail.com, porque a Ira não está nesse podcast. E ela não se justificou e a gente não vai perguntar de novo. Segredo, galera, segredo. E o próximo e-mail é do Florentino Silva, de 22 anos, Guarulhos, São Paulo. Ele mandou aqui e chegou. Aê, Nerdrops Games. Como sempre, um ótimo cast. Realmente, o fato do Kinect só custar $56 não quer dizer que estão ganhando dinheiro por ele ser vendido por 150. Há controvérsias, viu, Florentino? Ele continua aqui. Apesar de que aqui no Brasil não vai sair, vai sair a R$600. E aí sim tem coisa errada. Mas isso não vem ao caso. Pois como foi dito realmente, envolve muita pesquisa, tempo e dedicação. E os profissionais envolvidos precisam ser ressarcidos por isso. Ele comenta aqui também que deu muita risada com a imagem, né, do Mario Kart. E com certeza qualquer um que já jogou vai entender muito bem como aquilo já aconteceu várias vezes. Ele continua aqui que as vendas, que além da expectativa de Fallout e do Call of Duty, que já era de se esperar, né? Ele falou que além da expectativa do Fallout e do Call of Duty, que já era de se esperar, já que eles são jogos que conquistam uma legião de fãs ao longo do tempo, e em cada edição vai conquistando cada vez mais pessoas, justamente por se tratar de jogos que tem uma única e exclusiva intenção de fazer você perder horas jogando, né? Ele comentou aqui que na questão do Tetris te ajudar a superar traumas, ele diz que acha o videogame em si, qualquer bom jogo te faz superar trauma. Ele diz isso porque agradece até hoje que usa o videogame como um modo de distrair quando tá triste por algum outro fator que deixa mal, né? Ele continua aqui que, dizendo, né? Acho que o game deixa tão vidrado que você, nem que por alguns instantes, esquece os seus problemas. Falo por experiência própria, pois Final Fantasy X me ajudou a superar um pé na bunda que foi difícil pra mim. Ele ainda continua aqui que hoje estamos presenciando uma nova lenda de fangames que vem para dar um tapa na cara das produtoras que só pensam em dinheiro e esquecem do principal fator de como se faz um jogo de sucesso. Esses jogos, como New Mario Bros. 3 e Sonic Fans, são a prova viva de que a principal fórmula para um jogo de sucesso não se baseia em gastar milhões, mas sim em se esforçar para fazer algo que respeite a essência e a alegria de jogar, que só quem é gamer mesmo sabe o que é. Por isso que esses jogos são tão bonitos e bem feitos, porque são feitos por pessoas que amam de verdade jogos. E ele continua aqui, continua sendo o melhor podcast game deste hemisfério. Um abraço a todos, um beijão pra Ira, mandou um beijo aí pra Tira. Beleza, beijo recebido. Então, galera, vou ler aqui o e-mail do Bruno Joker Zero, 20 anos, São Paulo. Entre parênteses, é necessário mesmo a profissão? Não, se quiser viver, né, comprar jogos, por exemplo, é bom ter uma, né? Ó, então faz assim, não precisa mandar a idade, fala assim, gamer desde o e o nome do seu primeiro videogame, quando você for mandar e-mail, viu, gente? Meu nome é Carlos Eduardo, gamer desde o Atari. Olá, meus caros. Ouvindo o Game Talk do Nerdrops de Games 4, e quando o seu videogame quebra? Me senti um gamer ou de muita sorte ou muito cuidadoso, pois já tive um Mega Drive, um Super Nintendo, um Sega Saturn, um Game Boy, um PlayStation 1, um PlayStation 2, um PlayStation 3 e um PSP. Repare no número 1, que quer dizer que sempre tive um de cada. E como minha situação financeira não era das melhores, quase sempre tive de vender um para pagar o próximo. E sempre vendi eles com pelo menos um ano e meio de uso intenso, já que naquela época minha vida tinha muito mais tempo livre. E os últimos da lista ainda continuam operando normalmente, sendo que o PS2 Fat já sofreu quedas feias e todos os tipos de tortura nas mãos das minhas desastradas irmãs. Bruno, você tem sorte mesmo, hein? Valeu, galera. Continue um bom trabalho e até a próxima. É, realmente, caramba, ele é um cara de muita sorte. E agora vamos para os comentários aqui. O Bruno Lone Wolf disse, achei muito bom o cast. Finalmente está engrenando aquela ideia de papo entre compadres sobre games, que no meu caso eu acho bem legal. Mas com relação à quebra de videogames, tenho amigos que têm até hoje Super Nintendo funcionando. Daí elevou-se a lenda de que, na verdade, a Nintendo constrói seus videogames com uma revolucionária lendária liga chamada Nintendium. Eu gostei desse nome. Eu gostei, mas o meu DS discorda, viu? O meu DS discorda disso. Não, mas é porque quando entrou na era do design, tudo teve que ficar bonito, parecer com as coisas da Apple, sabe? Ai, tudo fecha, tudo é bonitinho. O primeiro DS, meu amigo, te garanto que não quebra nunca. E ele continua aqui. Ah, o porcaria do Nintendinho já tinha rolado escada, parecia de ter servido de escudo e tá lá, firme e forte. Tanto essa lenda sendo levada adiante, que os seus controles do Nintendo Wii chegam a quebrar uma tela de LCD e muitas vezes sem parar de funcionar. No dia que Tony Stark se ligar dessa e construir uma armadura de sucata da Nintendo, ele será indestrutível. Um abraço, sucesso. Ele será indestrutível e será o homem Nintendo ou o homem de plástico, né? E aqui o Arthur Antunes, ele mandou, né? Fala aí, galera. As pessoas olham o preço de produção do Kinect e ficam revoltadas. Não tem ideia do preço de produzir um sistema desse, que eu mesmo vi muita gente dizer que era coisa de ficção científica quando ele foi anunciado. Até porque, né, esse preço aí é como foi falado no cast, né, cara? É em produção em larga escala, né? Ele continua aqui comentando, né, sobre o tiro do Fidel, que é algo até questionável, né? Já que o regime talibã é algo comparado ao nazismo e pra ele tem carta branca pra ser usado em jogos sem nenhum pudor, né? Ele continua aqui. As pessoas pensam que o talibã representa a Afeganistão, mas estão enganadas. O Talibã é um regime totalitário que destruiu todo e qualquer direito das mulheres, né? Ele comenta aqui que elas não podem nem andar pelas ruas, né? Sem que tenha um homem com elas, que elas não podem ser vistas sem burca, e que se um homem sequer desconfiar, ele pode apedrejar a mulher em praça pública. É, né? Veio à tona isso quando teve o 11 de setembro, né? Todo mundo lembra que dava direto no jornal isso, né? Ele termina aqui, né, que o próprio povo afegão é o do país isso, ou ficou lá porque não teve condições de sair. Finaliza aqui, né, dizendo que quem gosta do regime talibã são só os talibãs mesmo. Eu até, assim, concordo com ele, né, cara, de certa forma, que realmente acaba ficando de que os países, né, do Oriente Médio se resumem a Talibã, a Hezbollah, esses grupos terroristas, né. E vamos para os abraços pixelados do programa de hoje. Para o Easy Nobre, o segundo maior fã de Super Mario World depois de mim. Um abraço pixelado pro Jurandir Filho, que é espetacular e que nos recomendou e que gosta de jogo bom. Um beijo pro Rafael Ramalho, nosso engenheiro mecânico. A Ira manda beijos pixelados. A Ira manda beijo. Ao Jeff de Brasília, que já foi meu aluno. Olha só, pro Ivo Sucran e todo o pessoal do Beborama. Um beijo pro Camilo Arthur. Um abraço para o Dimitri Rocha. Um abraço pro Léo Luz. Um beijo pro João Vitor. Um abraço pixelado para todos os ouvintes do Japão a pedido do Spider Sato. Um abraço é pro nosso querido Davi Orenpiller. Orenpiller! Agora, Ira, vamos lá, Ira. Davi Orenpiller. Orenpiller! Yay! Davi ganhou um beijo e 700 abraços. Um beijo pro Wyland Silveira. Esse aí pediu um beijo pixelado, né? Então vai mais um beijo pra você, Wyland Silveira. Olha só! Um abraço... A gente aqui não consegue nenhum, né, Viva? Pois é. Um abraço pixelado pro Fued, que participou do cast e tá com saudade já. Olha só, e um abraço pixelado pro Rafael Smott. Pois é, pessoal. Fiquem de olho, escutem. E peraí. Que é isso aqui? Olha só, é o Guilherme Costa me ligando, ele disse que tá precisando contar uma coisa muito urgente. Vamos fazer assim, vamos ouvir o que ele tem pra me falar e a gente vai direto pro cast logo depois dele. Então, pessoal, eu estava lá começando a minha edição e aí o Guilherme Costa falou pra mim que aconteceu um milagre. Trouxe ele aqui pra contar no meio dessa leitura de e-mails. Guilherme, o que foi que aconteceu? Conta pra gente. Então, pra quem conhece Nerdrops há um tempo já, vai lembrar de um antigo participante que a gente tinha, o Ruronik, também conhecido como Eduardo Lage. A gente estava na casa dele em junho desse ano, estava tendo um pessoal lá reunido pra comemorar que ele tinha se mudado, estava fazendo um open house do novo apartamento dele e estava rolando um Guitar Hero furioso no Xbox dele, que tinha acabado de chegar da casa dele de Santos. Tinham vários grupos separados assim dentro do apartamento, tinha um pessoal no quarto conversando, a galera na sala, um pessoal na cozinha fazendo um cachorro-quente, coisa assim, todo mundo bebendo, cantando as músicas do Guitar Hero e tal. Num determinado momento, nosso querido colaborador Renato Benexa estava tocando Kiss com Rock and Roll All Night, e todo mundo se preparava para emendar aquele som no refrão, todo mundo cantando junto, quando a música parou do nada, né? Aí a gente botou a cara na porta assim, olhou pra sala, tava um Benexa com aquela cara de assustado assim. A gente... Ela não parou do nada, ela parou como se a alma de um gamer estivesse sendo sugada. Então, basicamente, o olhar estarrecedor assim do Benexa ficou gravado, porque ele ficou olhando pra gente assim, sem saber o que fazer, com a guitarra na mão. A gente olhou pra estante e viu lá as três luzes do Xbox piscando, né? Aí ele falou, ah, se ferrou, não sei o que. Aquela situação normal. O Onix ficou meio puto lá, que o videogame dele tava mó tempão sem jogar, tinha acabado de chegar da casa da mãe dele, e, porra, tava lá com problema. A gente tirou foto, filmou, sacaneou o cacete, e o videogame lá piscando, né? Aí eu acho... Olha o nível da amizade do Guilherme. A nível pra essas coisas, né? Aliás, o Onix, um abraço, você sabe que aquele dia ficou marcado, mas enfim. Aí, não tinha muito o que fazer, eu abaixei perto da estante onde estava o videogame e desliguei o videogame numa boa, sem problema, né? A gente falou, pô, é verdade, né, cara? Já era, tal, vai ter que pagar uma grana pra comprar outro e tal. Aí eu falei, olha, eu já vi amigos que consertaram, fizeram gambiarra e tal, vê se dá uma procurada aqui em São Paulo, com certeza vai ter gente que faça isso e tal. Ele, ah, não tem problema. Aí nesse momento, eu não sei por que eu fiz isso, eu virei pro videogame, eu botei a mão em cima da tampa, assim, com o polegar posicionado perto do botão de power, e antes de eu apertar, ele ligou de novo e voltou a funcionar. Assim, foi uma gritaria absurda dentro do apartamento, porque ninguém fez nada, sabe? Não deu nem tempo dele esfriar ou coisa assim, porque não foi menos de um minuto ele desligar e ligar de novo. E ele voltou a funcionar e a galera jogou o resto da noite, assim, por um tempo, e ele tá funcionando até hoje. Ele não voltou a dar problema. Isso já tem mais de 6 meses, entendeu? Nossa, o meu não voltou a funcionar. Não, quando o meu PlayStation 3 também deu yellow light, não adianta. Então você tenta ligar, ele dá 3 segundos ligado e dá problema de novo e desliga, cara. Então aquele dia ali ficou marcado como o dia que eu ressuscitei o Xbox com o poder de um toque. Olha só, o toque de Midas? Não, não virou ouro, mas seria algum toque. Cara, então você já sabe, o Nerdrops Games é o único que tem participantes com poderes sagrados que vão além da imaginação. Se não existe o toque da besta, existe o toque da criação, né, cara? Então tá, então vamos voltar pro bloco de games. Falou, galera, abraço. E vamos para os destaques de games aqui no Nerdrops. Piratas do Caribe em Lego. Descubra quando sai um jogo de 3DS. E Sony vai revelar exclusivo dia 12 de dezembro. Portal 2 atrasado. Kinect vira fantoches. E vamos para o cast, porque este está longo, macio e sedoso. E vamos pro cast. Chegamos agora no quinto episódio de games do Nerdrops. Aqui comigo está o Guilherme Costa, do Dia de Gamer. Eu. Está comigo também o Oliver Pérez, do nosso cast Papai. Jô. Não, o cast Papai não é o cast do Jô. Mas... Notelha, Jô. E o primeiro do teste do sofá para fazer parte do Pixel Drops, que é a nossa equipe de games aqui do Nerdrops, o Fued. Olá. Pois é, pessoal, o Guilherme Costa, ele pra mim já faz parte da equipe, eu já dei uma cópia da chave, inclusive só pode fazer parte da equipe se trocar os filtros da cafeteira, né? A Ira, o Kodoji e o Miopia estão... Não sei onde eles estão, não, cara. A Ira tá brava, o Miopia tá cego e o outro não acordou hoje ainda. Obrigado, Oliver Pérez. Não acordou hoje. É melhor ainda ouvir. E vamos para as notícias. Pois é, pessoal, mais uma franquia chega ao Lego. Depois do Lego Star Wars, depois do Lego Batman, depois do Lego Harry Potter, depois do Lego Rock Band, depois do Lego muito caro, não posso brincar mais mesmo tendo 30 anos de idade, chega a franquia do Lego Piratas do Caribe. E aí, gente, o que vocês esperam? Bonecos afetados e... Esse daí já tem trocadilho pronto, porque é a única coisa que se encaixa, né? Depois de uma franquia falida, né? Olha, eu confesso que o Lego Star Wars... É porque o problema do Lego Star Wars é que saíram dois episódios. Quem comprou cada disco se deu mal. Mas depois saiu uma edição completa, que eu acho muito boa. É, que eu tenho até a saga completa do Star Wars, que vão ser 6 episódios de uma vez só, né? É, não, é muito boa. E a Lego Batman é um tributo pra todo fã. Eu acho que é... Acho que os dois jogos do Batman que saíram nessa geração são muito bons. O Lego Harry Potter dizem que é bem legal. E eu quero ver como é que vai ser o último Lego Harry Potter, que é a... O livro é uma chacina, né? É, eu tô jogando até o Lego Harry Potter, que minha esposa pediu pra comprar. É realmente é divertido se jogar em dupla, como todos os jogos da série Lego. Mas, pra mim, eu acho que os últimos livros, os últimos anos do Harry Potter realmente não vão sair no Lego, porque, primeiro, que você não tem mais a escola de Hogwarts. E boa parte do jogo se desenvolve lá dentro. É a sua base de operação. E, além disso, o livro ficou maduro demais pra ser um jogo infantil, como a série Lego tende a ser. Mas vale lembrar também que tem a série Lego Indiana Jones, né? Que, querendo ou não, tem nazistas e pessoas arrancando corações. Na versão de Lego não tem nazista, mas... Então a trilogia nova de Star Wars é bem infantil pro Lego, é isso? Pois é. Dos jogos do Lego, até hoje só joguei o do Batman, né, cara? Mas, sei lá, nunca curti muito. Achei meio sem graça de jogar, velho. É, não, tem que jogar com alguém. Ele não é um jogo pra você jogar sozinho. Só se você for aquele cara que joga com a namorada, e aí ela vai dormir e você volta pra pegar as coisas que você abriu, né? Porque tem muito disso no Lego, por exemplo. Ah, tal personagem pula mais alto. Isso. Então só ele consegue pegar tal coisa. Aí você termina a fase no modo história, você não tá com esse personagem. Aí depois você volta no modo arcade com o personagem que pula mais alto pra alcançar o negócio lá em cima. O Lego Batman é cheio disso. E o Lego Batman eu acho um dos melhores porque é cheio de detalhe. Quando você abre o Asa Noturna, por exemplo, o Asa Noturna ele já corre que nem um ninja, ele já bate diferente. Uh-huh. O Robin já, como o Robin, ele já anda mais astuto em cima da corda, o Batman ele já atravessa de um jeito, a Batmoça já tem um charminho e tal, eu acho legal. É, e o mais interessante é que toda essa série Lego, não existe fala durante o jogo todo e você consegue sentir muito bem o que os personagens estão passando, qual tipo de sensação ou de emoção que eles estão tendo em cada momento. Cara, é um joguinho bem distração mesmo, vale a pena você pegar pra jogar com alguém e tal, ou quando sua namorada começar a te encher o saco, você tá muito tempo no videogame, arruma um joguinho Lego pra ela que ela vai ficar feliz da vida, essa é a saída. É, e o que o Inomata tava falando, o nosso colaborador de notícias, que eu falei, poxa, não tem nazistas no Lego Indiana Jones. E aí ele falou, o Lego, os jogos do Lego usam só as peças de Lego. E a empresa não vai fabricar soldadinhos nazistas só por causa do jogo do Indiana Jones. Então, só tem o que existe de verdade, né? Então, vamos lá, eu quero ver, vai ser muito boneco de Lego com um dente podre. E eu queria o Keith Richards. Será que vai ter o Keith Richards? É, vai ser o Lego bêbado caído no chão, né? É, Lego drogado. É, o bom é que pode morrer o elenco todo, que não tem problema, né? Porque não tem voz no filme, no jogo. Mas mesmo por esse fator que você falou de você ter que jogar os jogos, né? Várias, mais de uma vez com o personagem pra poder conseguir pegar tudo, né? Ele acaba tanto servindo pra jogadores casuais quanto pra hardcore, né? O jogador casual ele vai acabar zerando o jogo uma vez só, mas o hardcore vai tentar ficar pegando todos os secrets, né, que o jogo oferece. Todos os jogos da franquia Lego é legal porque eles não, assim, não requer muito visualmente e mesmo assim nesse quesito fica muito legal ainda, né? A quantidade de Lego ilegal na mesma frase vai... Você é ouvinte e você ganhou uma vida de tanto ouvir isso, tá? Mamma mia! E como sempre no Nerdrop a gente fala um pouco sobre vendas e mercado de games, saiu uma notícia aqui no Joystick dizendo que os produtores de games para 3DS estão um pouco preocupados com o custo que pode chegar um título para esse novo portátil. Ah, cara, tecnologia nova, né? Um videogame em 3D, 1.8 milhões. Pra ser sincero, né? A gente sabe que o DS é uma máquina de jogo. Acho que nunca vi um videogame com tanto jogo na minha vida. Por quê? Verdade. Porque tem jogo de carta, tem jogo que você só clica, tem jogo que você clica em foto. E são jogos bons, não tô falando que são ruins. Tem jogo do 7 Eus, tem jogo que é só quebra-cabeça, tem jogo que é só jogo de baralho, tem alguns jogos que são jogos 3D, alguns são jogos em 2D, só que no 3DS não vai dar pra fazer isso, então todos os jogos praticamente serão 3D. É como se fosse um PSP Plus, vamos dizer assim. Os jogos são em 3D, os gráficos são potentes e tem um diferencial do 3D também. A grande diferença do Nintendo 3DS pro antigo Nintendo DS é que primeiro ele usa um sistema parallax pra fazer o efeito dimensional na tela superior, então... Nossa, ele já é do mal, hein? Oh, esse é do mal, cara. Eu não vou comprar o verde. Não vou comprar o verde. Eu não vou comprar o verde, porque senão ele vai... Sabemos que o Lanterna Verde não vai poder comprar esse, tá vendo? É, não vai, porque vai aparecer duas mechas brancas do lado dele, vai ficar brega... Então, ele usa esse tipo de sistema para fazer um efeito 3D e por isso a placa gráfica dele recebeu um revampzinho com relação ao modelo anterior, e isso já dá um pouco mais de desafio quando o pessoal vai desenvolver, já está acostumado a desenvolver jogos pro DS antigo, vai ter um pouco mais de desafio para esse novo. Somente a produtora que estava lançando esse tipo de informação é a proprietária do Harvest Moon, por exemplo. E o custo está sendo estimado coisa de 1,8 milhões, como o Vapa também disse, e isso é um custo alto para um console que está surgindo agora. Para vocês terem uma ideia, foi um problema que o PSP teve e ainda tem, que é um custo de desenvolvimento um pouco alto, que limita bastante o número de títulos que saem por ano pro PSP, e chega a ser um pouco maior até do que consoles do mainstream, como o Wii, por exemplo, onde você tem um custo de até 1 milhão no máximo, um jogo que vai envolver bastante tecnologia do console. Então essa preocupação pode ser refletida em outras produtoras e a gente possa ter uma certa pouca oferta de games no início da vida do 3DS. Olha, eu gostei desse cara aí, viu? Por que eu dei as cópias da chave? Eu acho que eu vou dar a minha cópia e aí eu vou ficar com a que tá no chaveiro do Mario, sabe? Eu vou dar a cópia boa pra ele, velho. Eu nunca usei Parallax se não fosse pra falar do Lanterna Verde, cara. Você não conhece efeito Parallax não, cara? Eu conheço, mas eu nunca usei numa frase. Eu li, eu falava, beleza, eu sei. Eu nunca achei que ia surgir na conversação. É isso que eu estou falando. O Neotrops liga pra você. Ele te ensina. Ele ensina você. Nerdrops, prova do Enem, a próxima prova, se você for refazer, meu amigo, só escuta os dois Nerdrops que você sai aprendido. Por que que o 3DS, o desenvolvimento dos jogos é caro? Porque a tecnologia que usa é de OA, né, cara? Pois é. Ela é impura, porém eficiente, né? De outro planeta. Não, mas fala uma coisa, os jogos do 3D normal, eles vão funcionar no 3DS? Sim, tem o efeito 3D. Ah, então eu acho o seguinte, ó, os jogos menores, né, como você mesmo falou, de carta, esse tipo de coisa, eles não vão vir com a tecnologia 3D pro 3DS. Eles vão continuar sendo lançados com a tecnologia normal do DS, né? E só os jogos que tem de empresa que tem potencial para poder investir nessa tecnologia que vão acabar lançando os jogos em 3D mesmo. Não, Fred, eu penso no seguinte, o sistema é nativo 3D. Não é que nem, por exemplo, o PlayStation 3, que hoje é um Blu-ray player 3D, se você tiver a TV. Senão, ele continua a tocar Blu-ray normalmente. Ele é nativo. Imagina a vergonha que é você ser uma produtora que não vai fazer o jogo em 3D. O que que a pessoa vai ter agora? Vai ter que ter mais bala na agulha para colocar jogo. Não vai poder jogar um monte de jogo à toa. O que assustou é que a galera era do Harvest Moon reclamou, porque o Harvest Moon sempre vendeu bem. Ainda mais depois que eles fizeram o Rune Factory, que é a versão RPG do Harvest Moon, eles evoluíram muito a série. Então eles já deviam estar acostumados. Mas como a gente não vê quase nada dessa franquia sendo desenvolvida para outros consoles, a gente já percebeu que eles estavam ganhando dinheiro de pouco em pouco no DS. O que é que tá acontecendo? Tem empresas que se consolidaram só no DS. E agora elas vão ter que ter gastos de empresas grandes. Por exemplo, a Square Enix fazia Final Fantasy pro DS, pro PSP, pro Wii, pro 360 e pro Play 3. Ela já sabe lidar com orçamento para múltiplas plataformas. Agora, essa, a Marvelous, que faz o Harvest Moon, tava fazendo as versões horríveis pra Wii, me desculpa, mas são muito piores que as do DS, e versões fantásticas pro DS. Tem dois lances a respeito disso aí que eu queria comentar. O primeiro é que o Yasuhiro Wada, ele saiu da produtora Marvelous, devido a algumas razões pessoais, eu não disse o que seria, e isso pode ter influenciado um pouco na qualidade dos últimos títulos dessa franquia. Tá? A segunda é um pensamento simples. Se você tem um Nintendo 3DS, você vai querer jogar os jogos de DS ou você vai querer usar todo o potencial dele? É mesmo quando você queria comprar um PS3 antigo só porque ele rodava todos os jogos de PS2. Entendeu? Não faz tanto sentido. Isso pode vir a prejudicar as vendas de algumas produtoras ou até mesmo no próprio console pelo início da sua vida. É aquela velha história, né? A galera não soube investir o dinheiro que ganhou no DS e agora tá chorando porque vai ter que gastar mais pra ganhar mais dinheiro. Eles não vão gastar mais pra perder dinheiro. Não vão. O receio que vocês estão falando aí é por causa que eles vão lucrar pouco ou porque vão tomar na cabeça? Não, é porque não se sabe quanto vai lucrar, porque por mais sucesso que seja, não existe garantia nenhuma no mercado de videogames. Porque do dia que a Sony lançou as especulações do PSP e que lançou o PSP, todo mundo falou. A Nintendo morreu. O pessoal, ah, meu Deus, acabou, já era. E agora o que vai acontecer com a Nintendo? Na minha visão, tem mais uma coisa que pode influenciar no seguinte. Se você de uma produtora, você já tá trabalhando com o Nintendo DS há um tempo, já conhece, já programa pra ele, já não tem o menor problema. Quando sair o 3DS, você vai querer entrar nessa onda e vai querer produzir seus jogos. Só que se o custo de desenvolvimento de um jogo é muito superior ao que você tinha estimado, você, depois de um ano, e talvez não tenha tanto retorno, possivelmente vai ter, mas se você não tiver tanto retorno, você vai começar a pensar duas vezes antes de começar a lançar novos jogos com o 3DS, tá? Isso foi exatamente o que aconteceu com o PSP, que foi uma das principais razões, era a dificuldade no desenvolvimento de jogos e o custo relacionado a isso, que limitou a quantidade de jogos exclusivos que sairiam, ou que realmente chamaria a atenção do console, e depois de dois anos ele já estava capenga sem conseguir bater de frente com a Nintendo no ramo dos portáteis. E outra também, né, cara, tipo, como o mercado acaba se tornando novo, né, justamente por causa do console que tá estreando e tal, todo o dinheiro angariado, né, cara, praticamente vai para novos projetos, né, isso pode afetar a agenda toda também, né, cara. Pois é, tem isso também. E assim, diferente da Microsoft, a Microsoft foi uma que se deu muito bem lançando o console dela. 360 ela lançou com o apoio de third parties às cegas, né, então teve uma galera lançando jogo bom. A Microsoft tinha o quê? Tinha um jogo da Rare lá, o Camel, que não é ruim, mas não era o potencial do console. E hoje em dia você tem muita coisa sendo lançada, estabeleceu. Esse é o problema. Se a produtora tá com medo de investir no começo, porque pelo que a gente já viu, vão ter muitos títulos bons da Nintendo no começo. Então vai ser Nintendo de novo. O console lançado da Sega foi o Dreamcast, né? Bom, e que nem nosso amigo Gui Costa falou aqui nos bastidores, ou melhor, estilo Steve Jobs, nossa querida Sony, né, anuncia que irá revelar, quem sabe talvez, portanto, contudo, algum grande lançamento exclusivo para o seu, seu carro-chefe aí, o PS3, grande o suficiente aí para garantir o anúncio aí depois da Video Game Award, que vai acontecer em Hollywood, né, tudo indica que esse anúncio vai acontecer às 14h no domingo, né, no dia 12 de dezembro. Muita gente tá achando que pode ser o terceiro episódio da franquia do Uncharted. É, inclusive, se eu fosse apostar, eu acho que seria realmente o Uncharted 3, embora esteja parecendo muito... eu já sabia para que seja feito um anúncio dessa magnitude. Talvez seja também uma franquia nova, né? Mas não tá muito rápido também, não, pra sair um terceiro episódio? Não, cara, o Uncharted 2 saiu no ano passado. O logo, eu tô atrasado, então. Olha só, pra mim, um ano, pra mim, o intervalo de um ano é pouca coisa, entendeu? Eles só vão anunciar que vão anunciar, então talvez o jogo também só lance ano que vem, né? Então dá tempo, dá muito tempo ainda pra eles desenvolverem o jogo. O foda é eles anunciar que vão anunciar que o jogo vai atrasar. Falta ser Gran Turismo 5. Ah, cara, finalmente Gran Turismo 5 engata uma ré, né, cara? Não, mas assim, na época da E3 desse ano, se não me engano, algumas semanas antes, a Amazon francesa colocou numa página dela lá por um curto espaço de tempo uma capa de Uncharted 3, deu o subtítulo, que agora eu não lembro qual é realmente o subtítulo do jogo, e falou que estaria disponível em dezembro de 2011 à venda. Então deve ser bem por isso que tá todo mundo apostando que seja o Uncharted 3 a ser anunciado no dia 12. Cara, eu vou chutar uma bela bosta, tá? Não é ruim, mas é uma bela bosta. Qual é esse jogo? Então, não, eu acho que vai ser tipo um Heavenly Sword 2, mas só que com aprendizado. Parece que o pessoal gosta desses button smashes God of War-like, e eu acho que vai ser isso. Ou Lemmings. Tetris Advanced. iPad. Vai ser alguma coisa que usa o... Vamos pensar em alguma coisa que você vai balançar que nem um idiota na frente da TV. Sobre isso, Vivaca, também tem duas notícias interessantes a respeito da Video Game Awards esse ano. A primeira é que a BioWare deve anunciar qual jogo que ela está trabalhando para seguir a sua franquia Mass Effect. É um jogo que já tem algumas especulações a respeito rodando na internet, mas nada confirmado até agora. E a segunda é um vídeo prometido do Batman Arkham City, que é a sequência do excelente jogo do Batman do ano passado. Sabe qual é a minha preocupação? A Sony fazer aquelas besteiras que ela sempre faz, sabe? Botar jogo que ninguém quer jogar e ela acha que é awesome, sabe? Twisted Metal Feelings, né? É, tipo... Nossa. Sei lá, ela anunciar... Não, sei lá, Socom 4. É, nossa, né? Acho que já tá no 4, sei lá. O nome Socom, né, já diz muito, né, cara? Soca no gamer, né, cara? O jogo que só vendeu porque vinha com um headset Bluetooth barateado dentro, cara. É a minha mera opinião, mas... eu acho que tem tudo pra ser alguma coisa... Ah, Fued, o que você acha que a Sony vai lançar? Mesmo você que não tem um Play 3. Você acha que tem algum jogo que ela podia anunciar que só vai sair no console dela que faria você falar assim, acabou, galera, tô indo comprar o meu PlayStation 3? Ah, eu acho meio difícil, cara. Talvez um outro Metal Gear Solid ou... que eu acho meio difícil de lançar, mas ou um Demon's Souls 2, cara, que foi um jogo que eu curti muito. Mesmo não tendo PS3, os momentos que eu passei na casa do meu amigo jogando Demon's Souls foi muito bom, cara. Foi inesquecível? Foi inesquecível. Até a alma. E nem tinha o movie na época. Caraca. Cara, essa até a alma doeu até a alma, velho. É, pra mim, eu acho que o maior anúncio poderia ser The Big Tits on Movie 3D Just For You. Cara, ia ver. O SingStar Jonas Brother, hein? Cara, SingStar Jonas Brother. Tá aí, galera. O próximo é o SingStar Jonas Brother. O melhor anúncio que eles poderiam fazer é fazer com que os exclusivos dele não sejam mais exclusivos, né? Pois é. A partir de agora... Eu acho que a Sony, pra evitar esse tipo de coisa, ela só cruza os braços e fala assim, não, a gente vai deixar de... A gente deixa de fazer exclusivo no dia que tiver um jogo do Mario no nosso videogame. É, cara, porque é muito assim, apesar de saber que não diversifica muito, cara, pô, cara, puta vontade de jogar God of War 3, né, cara? Mas você tem uma vantagem, né, Oliver? Você é colecionador, um dia você vai comprar um Blu-ray player, você pode já pensar no PlayStation 3, já é uma boa desculpa, não é que nem se você não tem um console e gosta de colecionar filme, quer comprar um Blu-ray, aí você tem um 360, você fala, pô... De acordo com minhas fontes lá dentro da loja de autopeça, eu não vou comprar não, cara. A Valve anunciou, né, que o lançamento de Portal foi adiado para o dia 20 de abril desse ano para os Estados Unidos e para a Austrália, né? O jogo estava antes previsto para ser lançado dia 18 de abril, mas a Valve disse que o jogo não vai estar pronto até essa data e por isso adiou essa data em 2 meses. Para quem não sabe, o Portal é um puzzle, né, da Valve, que você joga... Você resolve os puzzles criando os portais para poder passar pelos obstáculos, né? Pra mim, o Portal 2 é o jogo mais esperado do ano que vem, né, cara? Sem dúvida, e pra vocês? Pra mim era desse ano, mas do jeito que tá, é ano que vem, né? Do jeito que tá, o próximo portal que o cara abrir vai sair o Gran Turismo de dentro, né, cara? É do Kuken. Eu acho que a culpa é do PlayStation 3, porque eles falaram que vai sair pro Play 3 e pro 360 e antes não ia sair pro Play 3, né? E aí agora ninguém tá de mal, falou, é um saco fazer jogo pro Play 3. Isso é uma coisa até que já é um pouco característica da Valve, é realmente de só lançar o produto final quando ela achar que realmente tá valendo a pena. Caso vocês lembrem, o Team Fortress 2 levou mais de 10 anos de desenvolvimento, passou por várias engines diferentes até ser lançado da forma que foi, e só que desse lado do Portal 2, nesse caso, a Valve não informou qual era o motivo do adiamento, e quando ela adiou a primeira vez, ela falou, olha, vai sair no dia 18 de abril. Aí depois lançou uma notinha assim, na verdade vai sair na semana do dia 18 de abril, que estendeu mais 7 dias o prazo deles para lançamento, né? E agora a última data, como o Fred falou, vai ser 20 de abril para os Estados Unidos e Austrália, e a Europa recebe no dia 22. Mas a outra coisa também é, a Valve não atrasa, entre aspas, cadê o meu episódio 3 do Half-Life? Eu acho que a gente vai jogar antes o Gran Turismo 5 e o Duke Nukem do que jogar, né, o Half-Life episódio 3. Pois é, pessoal, a gente comentou no Nerd Drops, eu não lembro se foi o anterior a este, que o pessoal tava pagando $2,000 pra quem conseguisse desenvolver drivers pro Kinect, né? Já tem, acho que não tem nem 3 semanas que tem os drivers, já tem muita coisa feita por fã. E uma delas é o vídeo da semana, que é um cara que criou um fantoche 100% virtual com projeção em 3D usando o Kinect, cara. Eu já vi o Kinect ligado em cima daqueles robôs de limpar a casa, eu não tô brincando, e ele escaneia e dá pra ver pelo computador tudo que ele tá escaneando. Pelo visto, realmente é uma câmera muito absurda. E parece que todos os bons aplicativos estão rodando em Macintoshes, cara. É meio assustador isso, algo tão proprietário da Microsoft. Isso vai abrir um rombo no tempo, cara. Porque não é possível que o negócio da Microsoft, feito pra, como se fosse um novo sistema de jogos, funcione bem na Macintosh, né? A única coisa que funciona bem na Microsoft na Macintosh é o meu mouse e o meu headset. Porque é USB. Porque se fosse entrada proprietária ou bizarra da Microsoft não ia funcionar. Vocês viram essa porcaria? Porque assim, eu digo porcaria porque é bizarro ao ponto do espetacular, né? O cara já fez aquele pássaro bizarro do Up, né? É. O pássaro bizarro do Up, depois de ser tosado pelo outro curta do Up da Ovelia, né? Ele tá magro, feio, verde, mas funcional, né? Em estágio beta já tá funcional. Isso é muito assustador, né? Eu percebi que ele tem um certo delay, né? Assim, é bem curto o delay, mas isso daí na hora do jogo não compromete, não? Apesar do vídeo interessante do cara ter feito um negócio aleatório por fora aí. Um comparativo que o pessoal tem feito muito recentemente é justamente com relação ao Move, ao Wii e ao Kinect. E desses três, realmente parece que só o Kinect apresenta um delayzinho, mas é coisa de menos de meio microsegundo, então você percebe que ele tem a diferença, mas ele não te atrapalha na jogabilidade, porque o seu tempo de visualização que está acontecendo na tela e reação da sua movimentação até a captura pelos movimentos do Kinect não vai interferir no seu resultado final. Então, basicamente, pode ter esse atraso, ele não vai diferenciar o seu jogo, você não vai perder alguma coisa por causa disso. Então é bem aceitável até. Nos vídeos de gameplay que a gente tem do Kinect é até meio um pouco difícil de perceber. Mas aqui nesse caso, né, que é um elemento bem isolado, que o cara faz um pássaro, a mulher abre o bico, né, move o pescoço e tal, a gente nota bastante esse delayzinho que ele tem. Mas no final do vídeo mostra que o Kinect tá renderizando e mostrando todos os vetores. Ele pega o braço inteiro, ele quebra o braço em vetores, ele quebra em articulações e depois ele dá as articulações pro pássaro. Então são quatro processamentos na mesma hora. Talvez o Kinect é um faixa preta, né, velho? Pois é. E aí, pelo visto, eu acho que é só porque tá em fase beta. Vamos ver o que surge aí, né? Qualquer novidade louca dessa, a gente traz pra vocês. E se você pegar um vídeo de gameplay feito por alguém jogando e não nesses promocionais que a gente recebe da Microsoft, você percebe, pô, é notável o micro delay que existe. Como eu falei, não atrapalha na jogabilidade, mas que existe, ele existe sim. Nos vídeos da Microsoft, o Kinect controla o garoto, né, cara? Pois é. É só na Rússia. Cara, eu não sei nem se a gente pode mencionar no cast aí, se pode falar ou não, mas o Jovem Nerd, no último Nerd Office dele, ele testou um Kinect. E é um bom exemplo de como é que tem delay na leitura do aparelho. É, dá pra ver ele nítido. Vai estar o link aí do Nerd Office aí embaixo. Uhum. E dá pra ver também o problema de espaço, né? Que eles dão um maior trabalho pra conseguir arrumar um espaço pra poder jogar o Kinect. Nossa, né? foi horrível, cara. Ah, mas eu acho que a medida padrão é 3,5 metros de distância do aparelho pra ter uma boa recepção, se não me engano, né? Não, é 1,80m e eu já não tenho 1,80m aqui. Não, 1,80m é a mínima. Não, eu não tenho 1,80m aqui, eu não tenho a mínima. Então, a imagem da semana, em homenagem à semana passada, que o Tetris dominou o nosso site. Viva a Rússia, né? Viva o Tetris. Tetris também amam. Pessoal, continue a mandar. Por algum motivo, o e-mail mandou tudo quanto é imagem que vocês mandaram para o spam. Semana que vem a gente já vai voltar com imagens de usuários. Quem mandou essa foi o Guilherme Costa. O que vocês acharam da imagem? Adoro fazer esse tipo de pergunta vaga para as pessoas que estão no site. Os Tetris também amam, né, velho? Isso daí... É tão loser quanto fofo, né? Acho que nessa imagem faltou um quadrinho da pessoa que imaginou isso. Enquanto jogava, faltou aquele quadrinho escrito assim, Forever Alone. Pois é. Game Talk. It's awesome. E chegou a hora que enche a nossa caixa de e-mails, que lota os comentários. Chegou a hora do Game Talk. Hoje, nessa semana, vamos falar do que transformou você em um gamer. Que fez você deixar de ser o cara que jogava fliperama só quando seu pai te largava no shopping, ao cara que precisava ter um videogame em casa e só seu. Vamos lá, né, pessoal? O Fued vai começar. Não falo porra nenhuma durante o cast. Ah, cara, é meio complicado falar disso, né? Com o momento que você se torna, né, no caso. Eu lembro muito de ter jogado na minha infância Sonic, né, no meu Mega Drive e outros jogos assim do tipo. Mas eu nunca me considerei gamer nessa época, né? Depois dos 12, 13 anos, foi quando eu ganhei meu PlayStation 1. Foi quando eu comecei a sentir mais isso. Comecei a comprar jogos toda semana e não conseguia fazer mais nada, sabe? Porque eu precisava zerar os jogos pra poder continuar. Era um meio esquema de vício, né? E depois, com o tempo, fui na internet, acabei descobrindo esse negócio, né? De gamer, né? De fóruns, de debater sobre jogos e fóruns, de quando não conseguiu um jogo assim, ainda tá jogando walkthrough, e agora escutando podcasts também, né? E você, Guilherme? Você lembra? Porque o Guilherme eu acho que é um dos mais hardcores aqui. Uma pessoa que usa a palavra parallax para descrever algo que. Mesmo que esteja escrito, contém tecnologia parallax, é uma pessoa que sabe usar essa palavra e que inclusive batizou o cast da semana passada usando a palavra triangulação. Esse vai ser o podcast Parallax de Bom, né, cara? Parallax de Bom. Tá aí o título do podcast. Parallax de Bom. Caralho. Pois é, então assim, agora eu vou fazer uma pergunta. O Oliver chegou pra mim um dia desses e falou que pegou um 360. 360 não é videogame casual. Oliver, o que fez você voltar a ser hardcore, cara? Eu cansei de tomar revista em sala de fliperama, né, cara? São Paulo aqui as bocadas é brava. Não, mas é sem brincadeira. Eu até me considero, fiquei meio que assim, meio out fora assim dos novos consoles por um tempo, mas assim, por causa de outras responsabilidades, mas até então, cara, a única geração de games que eu não tinha tido foi do Dreamcast mesmo. O restante, cara, eu tenho a partir do Atari, né, porque, e assim, gamer você se torna por três coisas: primeiro, curiosidade; segundo, vício; e terceiro, por causa da evolução do console, né? Então, o caminho natural de qualquer coisa. Eu até tava jogando conversa fora aqui com o Kodoji outro dia, cara, e eu acho que você deve me compartilhar do mesmo ponto de vista. Eu me sinto contente, cara, de, tipo, nascer numa era onde eu presenciei, cara, o console desde o começo e toda a evolução dele, né, cara? Porque muitos hard gamers de hoje, cara, o pessoal nasceu nos anos 90, né, meu? Então, assim, perdeu muito da coisa roots que era antes, né? Tipo o Fued, que disse que virou hardcore no PlayStation. É difícil. Não, nunca quebrou um controle jogando Decathlon? Nossa senhora. Mas já quebrei o meu de Play 1 jogando Olimpíada de Cisne, se não me engano. No Play 1. Que é meio estilo esse jogo. Ah, mas você nunca tacou seu controle na parede pra morrer pela 90ª vez em Battletoads, cara. Não, cara, mas eu já queria meu Mega Drive morrendo no Sonic, né? Foi o último Gamer Talk, por sinal, não, né? Não, mas ó, depois que eu comecei a me interessar mais por jogos, né, que foi quando eu ganhei o Play 1, que eu acabei indo atrás dos videogames mais antigos mesmo. Foi quando eu consegui comprar do meu primo o Super Nintendo, sabe? O Nintendinho que ele também me deu depois, essas coisas. E você, Guilherme, por onde você começou? Cara, eu acho que no meu caso foi realmente quando meu pai sacou aquele Atari 2600 que estava guardado no armário um tempão e eu não fazia nem ideia. Eu era pirralho nessa época, não lembro nem direito quantos anos eu tinha. E junto com o Atari já tinha, se não me engano, umas 20 fitas, uns 20 cartuchos. River Raid, Frogger, Enduro, Pitfall, Defender. Poxa, eram tantos clássicos na minha mão que na época eu nem sabia. Depois, quando... Eu tenho uma coisa a falar. Não existem clássicos do Atari, existem únicos, tá? Porque só tinha eles. Não, mentira, ET não pode ser considerado clássico, então tá fora. É, ET quase ninguém tinha também. Tu tinha ET? Não tinha, não. Tietê é foda. Tietê tá em São Paulo. E aí, com esse Atari, quando a gente ligou pela primeira vez, e foi bem o que o Oliver falou, aquela questão da curiosidade, do vício, de querer saber o que, que vai acontecer depois, como é que é a próxima fase. Porra, claro, a gente tá falando de uma época que você não tinha diferenciação de uma fase pra outra, você mudava no máximo uma cor do plano de fundo e acabou, você já sentiu o máximo. Mas Enduro ali, é a maior prova disso, né? Não, Enduro, pô, é Splatterhouse ou Sexta-feira 13, como chamava aqui no Brasil também, que só mudava o número de janelas ou a parede da casa, mas você sentia que tava andando pra uma mansão enorme e tal. E aquilo na cabeça de uma criança realmente é um negócio fascinante, né? E pra mim bateu de jeito, não teve como. A partir daí eu comecei a seguir sempre que eu podia. Eu pedia cartucho de aniversário, juntava dinheiro no Natal pra comprar o console que queria comprar. Eu tive o Master System, tive o Mega Drive, depois eu pulei direto pro PlayStation 1. E agora, finalmente, no PlayStation 3, é que eu realmente tive a oportunidade de ver o console nascer, acompanhar ele desde o início e continuar adiante. Lógico. E ver ele morrer também, porque pelo que você contou semana passada, o seu PlayStation 3 morreu, né? Ah, eu já tô no segundo PlayStation 3 e eu comprei o Xbox recentemente também, se Deus quiser ele não vai queimar. Então... É o cara que dá continue no console, né, velho? É, cara. É aquela história, né, cara? Eu, pelo menos, já cheguei numa etapa da minha vida que eu vou dizer o quanto que eu vou jogar, o quanto que eu quero, e se eu vou gastar dinheiro com isso ou não, entendeu? Esse é problema meu, não interessa a ninguém. Eu acho que é isso que classifica a pessoa como gamer. Parte da decisão de compra dela vem disso. O Tato do Yar Geeks fala muito disso, da decisão de ser um geek, é você incluir no seu orçamento comprar coisas. Exato. Ah, e também, no nosso, a prioridade é games, sabe? Eu tive uma discussão interessante com uma tia da minha família e tal, que ela tava levantando essa questão de nerd, de ser gamer, de falar que acha uma besteira um cara crescido como eu ficar gastando em brinquedinho e tal, em action figures e em videogame. Aí eu virei pra ela e falei assim, tia, e aquela estátua de Jesus que você tem na sala? Aquilo ali é seu action figure, você gasta dinheiro com ele do mesmo jeito. Ah, não, mas, pô, é o melhor action figure, né? Só, e eu chegaria do lado e falar, não, nem mexe. O meu Leônidas fala, e o seu Cristo? E o seu Cristo, né? Cadê o seu Deus agora? Cadê o seu pai? Mas, voltando ao ponto do que me tornou um gamer, acho que no ponto mais específico, o que me tornou um gamer hardcore, foi quando, naquela época que eu só podia comprar um cartucho a cada 6 meses, ou o que quer que seja, eu zerava aquele jogo, eu zerava de novo, zerava 1 milhão de vezes, e depois eu começava a me desafiar em coisas acima do que aquele jogo podia me dar. Como, por exemplo, eu tive o Streets of Rage, joguei milhões de vezes esse jogo, e depois de um tempo começava a me desafiar pelo seguinte: ah, eu quero passar a primeira fase sem levar um soco, quero chegar até o final sem perder uma vida e tal. Esse próximo ponto realmente aconteceu quando eu tava com o Mega Drive, mas aí é que realmente separou como ser um gamer hardcore ou ser um cara que realmente só quer jogar e tal. E aí evoluiu até chegar nos troféus e achievements de hoje, né? Ah, pois é, e pegando o elo que você falou lá atrás do seu pai, o Vinícius Maciel, né, que é o nosso... Eu não sei se é ofensivo falar mascote, mas é o nosso... É nossa puta. É a nossa é a puta do Nerdrops. Vinícius Maciel, um beijo no seu coração. Ele é o nosso querido, né? Ele mandou aqui pra gente que ele falou que ele se formou em hardcore com enduro. Ele acordava cedo nos fins de semana apenas pra ligar o console e ficar tentando ganhar o troféuzinho. Tinha troféu no enduro? Ah, cara, eu nunca consegui chegar no final de enduro, então não posso confirmar ou negar essa informação, né? Ó, e aqui eu vou puxar saco. O Victor64 deixou nos comentários ele falando que sobre o que me tornou um gamer foi Final Fantasy IX. Isso é muito específico. Ele que me motivou e obrigou a prestar atenção na história, ficar com o dicionário do lado, demorar 5 minutos em cada frase, buscar em sebos por revistas com dicas detonados, além de pegar gosto por RPG, Final Fantasy VIII, Chrono Cross e jogos com bons enredos. Por isso hoje, até hoje, ele é o meu Final Fantasy favorito. Eu nem ligo muito pra aquele que tem um tal de nuvem, que é o Cloud, que é o Final Fantasy VII. Eu concordo, eu prefiro o Final Fantasy IX, mas porque eu já superei o VII. Eu sei que o VII é bom, mas eu aprendi que eu não preciso concordar com todo mundo pra ter o meu gosto, cara. É verdade. Inclusive, eu nunca joguei Final Fantasy, não tenho a menor curiosidade de saber como é. Eu fui atrás. Isso daí tá mais com cara de denúncia, né? Olha só! Eu quero imagens. Imagens da TV. Agora eu me senti até à vontade. Eu também não joguei essa porra também. Mas o que que o Fued ia falar? Ah, eu fui atrás Final Fantasy porque meus amigos falavam muito bem no jogo, mas eu também não aguentei jogar. Acho que eu comecei a jogar, eu joguei, por exemplo, um dia, sei lá, 5, 6 horas do 7, assim, e acabei desencanando, que eu percebi que não era o tipo de jogo, não, pra mim, não, esse tipo de RPG, não. Japonês. E agora eu vou falar, gente, eu sou da força de elite da internet, assim como o Oliver Pérez, eu tenho mais de 20 anos, tá? Vocês estão aprendendo, nossos ouvintes, vocês estão em boas mãos. Eu sou hardcore, mano. Eu tinha Atari, eu joguei Atari, mas o que me tornou hardcore se chama Mega Man 2. Eu ganhei esse jogo do meu irmão, ele foi pros Estados Unidos, voltou, me trouxe um Nintendinho preto e branco e Mega Man 2. Você sabe o que é uma criança de 8 anos jogando Mega Man 2? Porque assim... É um bom gamer no futuro. Cara, hoje em dia eu vejo coisas fáceis, eu acho patético. Não tem desafio, tem coisa que eu jogo só porque a jogabilidade é boa, porque o jogo é tão fácil. Eu sou o cara que eu nunca começo um jogo no normal, Eu vou no hard, por quê? Porque eu fui treinado no Mega Man 2. Com 8 anos de idade, quando eu tinha 10 anos de idade, eu tava terminando o Mega Man 4 numa facilidade absurda. E o pessoal, meu Deus, você é muito bom. E eu não sabia que eu era bom. Por quê? Porque pra mim, Mega Man era o básico. Era como se, ao invés de andar, você aprendesse a ler parkour. cu, sabe? Todo mundo ia achar que você era fantástico, mas na verdade é só o jeito que eu aprendi a andar. É mais ou menos isso. Isso é mais ou menos como uma criança ser treinada a lutar pelo pai e meio desde a infância, né, cara? Com os braços amarrados, né? Foi. É, vamos ouvir agora um áudio, já sabe, nerdrops.games@gmail.com. Vamos ouvir o áudio do Agenor Florentino. Fala, fala, galera do Nerdrops Games. Aí, um abraço pro Vivacqua, pra Ira, pro Kodoji, se já tiver sido liberado o centro Pokémon, e pra todos os ouvintes que fazem desse o melhor podcast de games do mundo. Então, pessoal, eu vou estar falando aqui o que me transformou em game e a pessoa que eu sou hoje. Bem, eu acho que desde criancinha eu sempre fui viciado nisso. Eu devo isso graças ao meu irmão mais velho, que desde criança me viciou ali com Atari, e depois eu fui passando. Infelizmente, eu tenho que falar infelizmente mesmo, eu nunca fui ceguista, nunca tive Master System nem Mega Drive, só que eu pulei direto pro Super Nintendo. Então, no Super Nintendo que começou a minha verdadeira paixão por games, tipo, meu, comecei a jogar Super Mario World, é claro, como todo mundo, os jogos de futebol e tudo, mas cara, quando chegou um jogo em específico, minha paixão começou. É até um jogo que o Vivacqua não conhece muito, não jogou, que foi Donkey Kong. Cara, aquela trilogia fez eu falar, cara, eu quero jogar videogame pro resto da minha vida. Foi ali que tudo começou pra mim. Comecei jogando direto, depois fui passando de level, depois o Super Nintendo foi o PlayStation 1. No PlayStation 1, quando eu entrei no mundo da RPG, já era, eu vi, eu não tinha mais volta. Aquilo eu ia ter pro resto da minha vida, que ia fazer parte de mim pra sempre. Depois que eu comecei a jogar Final Fantasy, todos os jogos pra PlayStation 1, depois Super 64, e jogando 64, acho que hoje em dia o videogame só faz parte da minha vida, e eu devo tudo isso ao meu irmão e ao Atari que eu tinha. Eu também me lembro de quando eu tinha 13 anos, cara. Infelizmente eu sofri um acidente que eu quebrei o pulso. Eu enfaixei a mão inteira, só ficou pra fora o meu dedão. O que aconteceu? Eu tinha um belo do PlayStation 1 e tinha um belo do jogo chamado Final Fantasy 7, e tudo que eu precisava pra jogar Final Fantasy 7 eram dois dedões. Eu tinha o dedão e eu ficava em casa o dia inteiro jogando, porque não tinha mais muito o que fazer, jogando Final Fantasy 7 com o braço enfaixado e com o único dedão pra fora. Nossa, foi hilário. Bem, acho que foi isso, né, que fez a minha pessoa gamer que eu sou hoje. Eu agradeço muito a tudo que aconteceu. Acho que tudo no mundo girou em torno pra fazer hoje estar aqui falando com pessoas que gostam da mesma coisa do que eu. Isso é muito gratificante pra mim. Espero que gostem da minha história, e é isso aí, pessoal. Um abraço pra todo mundo, fiquem na paz de Deus e falou! Pois é, pessoal, o Agenor, ele falou aquela, o bem clássico, né? Normalmente você começa a ser hardcore, não é que nem pescar, que você vai pescar uma vez a cada férias com seu pai, você não sabe se gosta de viajar, de pescar ou de ficar na companhia do seu pai. Não, acho que o vício disso, o que separa o gamer do casual, é aquela vontade de querer continuar jogando. Quem aqui nunca olhou pro relógio e falou: eu durmo uma hora menos hoje? Ou três. Ou dormir pra quê, né? As duas primeiras vezes que eu virei a noite na minha adolescência foi jogando Sega Saturno. Caramba. Dragon Force, jogo de macho. Cara, quando eu saí do Atari pro Master System, que até o slogan era foda, né? Porque a Tectoy entrou no mercado e tal, aqui no Brasil, e o slogan falava: é um jogo, mas poderia ser verdade. Yes. Isso daí, cara, eu não esqueço, cara. E no primeiro dia que eu joguei o Master System, a gente só jogou aquela merda lá, aqueles jogos de verão. Caraca. Peraí, quem tem idade, por favor, leitores com idade, todo mundo aqui perdeu, leitores do site, ouvintes, todo mundo aqui perdeu pelo menos uma tarde gigantesca jogando jogos de verão de Master System. Nossa, cara. Cara, um dos momentos mais épicos da minha vida foi quando eu zerei Alex Kidd, que tinha 14 fases daquela merda, e não tinha save, cara. Não, o maior momento da minha vida foi conseguir fazer manobra no skate nos jogos de verão. Isso foi o mais difícil, com certeza. Ou pegar o frisbee 3 vezes. Não, cara, pô, fantástico. Tinha bicicross, né? Na verdade, tinha surf. Surf era o meu preferido. Ah, surf era legal. Muito legal, cara. Tu fazia tubo, você sabe, na margem assim da orla, assim, cara, porra, muito 10 as manobras, quer dizer, muito 10, eu nunca mais voltei a jogar, né, Deus? Acho que eu aposentei. Então não me condenem, por favor. Vamos fazer um campeonato de jogos de verão na Campus Party via emulador, cara. E eu odiava aquela porra daquelas embaixadinhas com a bolinha. É, não, tinha o footbag, cara, e o patins, que era insuportável, porque era a única coisa que eu achava mal feito na época, porque eu não sabia no que aquela Kenga tropeçava. Porque tudo eu identificava, eu falava, isso é um tronco no BMX, ah, no footbag isso é uma gaivota, ah, isso é não sei o que, ah, a menina tá de short, no do patins ela pra mim tropeçava no vômito. Pois é, cara, eu acho que nesse momento aí, cara, que entrou o Master System nas nossas vidas aí, cara, foi acho que umas duas noites varadas, velho. Eu nunca dormi tão bem na terceira, cara, porque foi de exaustão. Eu não sei quanto a vocês, mas a gente levava tão a sério que a gente ficava digitando o nome no começo. E tinha aquela galera, não, bota a BBB, a BBB. Não, eu falava exatamente. Que não, a gente vai o campeonato inteiro. Então, pessoal, vamos ouvir o áudio agora do Arthur Antunes, do Legcast, que mandou pra gente. Fala galera do Nerdrops, aqui é o Arthur do Legcast. Estou aqui para mandar um comentário para o Nerdrops Games, no Game Talk, que fala como eu comecei a jogar, né? Como a gente começou a jogar. Bom, eu comecei a jogar, o meu pai me ensinou. Meu pai, ele tem uma veia nerd, assim, ele colecionava quadrinhos e tudo mais, e um dia ele viu um tal de Atari, um pouco antes de eu nascer, e comprou esse Atari. Ele comprou uns 10 jogos lá, mas ele gostava de um tal de Mega Mania, e pra mim ainda é um dos melhores shooters que eu já vi, assim. Eu sei que tem coisa melhor, shooter de navinha, por aí, mas eu ainda gosto muito dele, cara. E meu pai jogava aquele jogo lá, e um dia eu peguei e falei que ele ia jogar, e tava jogando muito ruim lá, e meu pai me ensinou a jogar Mega Mania, e assim eu comecei. Jogava todos os jogos do Atari dele ali, todos os 10 que ele tinha. Depois eu queria um outro videogame mais novo, ele me deu um Master System. Meu pai hoje não joga mais. Eu acho que eu sinto uma certa vontade do lado dele de voltar quando ele vê eu jogando, por exemplo, Red Dead Revolver do PlayStation 2, porque ele gosta muito de Faroeste. Mas eu acho que ele não se acostumou com jogos complexos e tudo mais. Bom, é isso, galera. Do Nerdrops, até mais. Pois é, essa história é clássica. O meu pai, quando ele me deu um videogame, ele me deu porque eu pedi e ele sabia que eu queria. Ele não teve a iniciativa que eu, por exemplo, pretendo ter com os meus filhos, que é dar coisas nerds pra ele. Você ensina, meu filho, você aprendeu a ler com Turma da Mônica? Perfeito. Aqui está o Watchmen. Com certeza você vai entregar um Mega Man 2 emulado pra eles. Emulado? Não, emulado nada. Eu vou comprar aquela... Eu já tenho um Super Nintendo aqui, eu vou comprar um Nintendinho com Mega Man 2. Fala. Tá aqui, meu filho. Não vai nem ter onde ligar. As TVs não vão nem ter entrada. Vou ter que dar um jeito. Mas, cara, é fantástico. Isso pra mim é fantástico. Você vai dar um Xbox 720 sem HD com Mega Man 2. Isso, pra ele, assim. Meu controle remendado de Nintendinho. Se vira, moleque. Ou no Kinect, né? Vamos ver se é difícil também. Nossa. Não, tem que ser no controle. Tem que aprender no direcional duro. Tem que aprender a apanhar. Tem que aprender a ter bolha no dedo. Tem que ser macho. Tem que arrancar o cabelo, tem que quebrar o controle. Pois é. Agora, eu quero saber uma coisa. Agora, polêmica. Eu garanto pra vocês, ó, boto minha mão no fogo. Todo pai que passou pro filho algum conhecimento gamer e o filho se tornou um gamer, esse filho não é mau caráter e não é bandido. Com certeza. Tô falando. Comigo não aconteceu isso, mas eu não sou mau caráter também, pô. Não, mas eu tô falando, essas são garantias de boa criação. Sabe por quê? Porque o cara sabe o valor de cada moeda. O cara sabe quantos esgotos o Mario nadou. Porque, me desculpa, a fase da água do Mario, velho, ele desce no cano e ele tá na água, velho. Que nojo! Que nojo! Falando nisso, cara, você me lembrou de uma frase lá daquele filme do Vin Diesel, lá, o Triple X, que tinha um senador que queria cortar o game porque era violento e não sei o que, é prejudicial à educação. O cara fala, pô, como assim tu quer cortar o videogame, cara? É a única educação que a gente tem, cara. Pois é, os pais não dão educação. Então vai aprender a ler inglês no Mega Man, vai aprender a fazer conta, vai aprender a contar, vai aprender timing pelo tempo que os inimigos dão respawn, o tempo que o monstro fica dormindo, que dá pra você passar por ele sem acordar. É assim, cara. Vai aprender a calcular arco de granada pra atacar no lugar certo. Cara, é isso. Regra de 3, fazer cálculo básico, porcentagem, as chances, sabe? Qualquer RPG fala assim, chance de acertar, 10%. Resumindo, a vida é um jogo, né, cara? A vida é um jogo. Você vai aprender o que é paralaxe, o que é triangulação. Não, não, não. Isso não é no videogame, não. É só no Nerdrops de games. É exclusivo. Conteúdo exclusivo. Downloadable content. Você entra no site do Nerdrops, segunda-feira você recebe notícias e quarta-feira você recebe notícias de games. Acabou. Forever and ever. Aqui em casa, né, eu não tive essa influência por parte do meu pai, né, pra poder virar um gamer, né. Acabou sendo um presente que meu primo ele comprou um videogame melhor e acabou me dando o videogame antigo dele, no caso, né. Que ele comprou um 64, acabou me dando o Super Nintendo, que foi onde eu conheci os videogames, né? Acabei tendo que me virar também sozinho, pô. Eu tinha, sei lá, 9, 10 anos de idade, e os jogos eram todos em inglês, né? Foi onde eu acabei aprendendo inglês também, eu lembro muito bem, nos jogos do Super Nintendo e no Pokémon do Game Boy Color, que foi onde eu aprendi mais inglês. O Fuet, essa daí é a época boa, porque se hoje o cara compra um console novo, te manda o antigo, tu manda a merda, viu? Mas eu vou falar um negócio. Muitos dos gamers de hoje se devem a Pokémon. Pokémon é um jogo que ensina regra de três, porque... regra de três não, ensina aquela básica do papel, pedra, tesoura, né? Que é fogo é forte contra grama, que é forte contra água, que é forte contra fogo. Ensinou inglês pra um monte de moleque, porque não dava pra avançar sem saber. Ensinou o moleque a lógica, a aprender a combinação, a dedicação. Cara, Pokémon é jogo de 100 horas pra jogar em portátil. Muitos gamers... Eu até estranhei que a gente não recebeu muitos e-mails de gamers que viraram gamers por causa de Pokémon. Pois é, eu acho que a gente devia ouvir o último áudio que tem aqui. Vamos ouvir agora o próximo áudio do Rafael Smok, do Taberna do Smok. Ele já me convidou para participar do cast dele, eu aceito o convite. Por conflito de agendas a gente não pôde, e você tá convidado. Quando você quiser gravar com a gente, pode mandar outro e-mail que a gente marca, a gente agenda, faz tudo direitinho. Vamos ouvir o áudio dele. Aproveitando também, devolvendo o abraço que ele mandou lá no cast dele pra gente. Isso, um abraço para você. Vamos ouvir o áudio dele. Abraço pixelado, tá? Salve, salve, salve, Nerdroppers de games. Aqui quem fala com vocês é o Rafael Smoke. Eu tenho 25 anos, sou de São Paulo, capital, e eu queria contar um pouquinho da minha história relacionada a games, com base nessa ideia que vocês deram desse Game Talk de hoje. Eu comecei a jogar videogame por Atari, né? Acho que a maioria dos brasileiros deve ter começado pelo Atari, no Pac-Man, ou como era conhecido na minha época, pelo menos como as pessoas diziam, era o joguinho do Come-Come, né? Do Pac-Man eu conheci depois Pitfall, que acho que foi a primeira noção de desafio grande que eu tive, assim. Não que Pitfall fosse um grande desafio, mas pular na cabeça do jacaré, depois pegar o cipozinho e assim, era complicado. Aí tinha um riozinho que sumia e tudo mais. Beleza. Aí foi assim que eu comecei a me apaixonar por videogame, né, cara? Eu acho que ficava horas e horas naquilo. Puta, eram pixels ridículos, mas eu ficava horas e horas naquilo, naquele Atari e tudo mais. E até que eu comecei a pedir pro meu pai que eu queria um videogame pra mim, porque até então o videogame era emprestado de um primo, né? Foi aí então que em meados de 92, 93, eu ganhei um Master System 3. E pra você ter uma ideia de como eram os primeiros Master System 3, o que vinha na memória do meu videogame não era nem Sonic, como começou a vir depois de um tempo depois. Era Alex Kidd. E, meu, posso dizer que durante um bom tempo Alex Kidd foi o meu herói de infância, cara. O bichinho cabeçudo que dava soco só e mais nada, entendeu? Mas ainda assim, foi aí que eu acho que eu comecei a me tornar um gamer hardcore mesmo. Não comecei, mas aquela pontinha, a brasa do hardcore acendeu em mim. Porque eu vi além, porque Alex Kidd não era simplesmente um jogo de você passar de fase. Eu comecei a ver além. Eu vi que o jogo tinha uma linearidade, aliás, o jogo tinha um começo, meio e um fim. E tipo, até porque tinha um mapinha e demonstrava no mapinha as fases, o castelo, eu falava, porra, preciso chegar naquele castelo. Foi aí que começou, cara. Eu lembro que a primeira vez que eu consegui chegar no primeiro castelo do Alex Kidd, que inclusive acho que é depois de umas 10 ou 15 fases, que você, porque era difícil, porra, era muito difícil ainda. Tá certo que tinha um esqueminha no Master System de você conseguir um continue apertando, não me lembro como se fosse ontem, apertando 9 vezes o botão A do Master System, você ganhava um continue a mais. Acho que isso também significa que eu já tava um pouco hardcore. Mas, cara, eu lembro que quando eu cheguei pela primeira vez no primeiro castelo do Alex Kidd, a minha mãe me conta que eu tava tão eufórico que minha mão chegava a tremer e ela ficou com medo de eu ter um treco, cara, porque acho que foi a primeira vez que eu vi, caralho, consegui, meu Deus, consegui. E, cara, aí acho que eu me assumi como hardcore, mesmo não sabendo o que era isso, tendo somente os meus 7, 8 anos de idade. Dali pra frente foi sem parar, cara. Eu comecei a terminar os meus primeiros jogos de Master System, dali a um tempo me veio o meu Super Nintendo e aí não parou mais, cara. Acho que foi aí que eu viciei nessa coisa de videogame, né? Eu ia falar nessa porra, mas aí vocês põem um bip, sei lá, vocês sabem. E é isso, cara, é isso. Acho que foi jogando Alex Kidd, chegando no primeiro castelinho de Alex Kidd, que por sinal tem uma trilha sonora tenebrosa, acho que é até isso que me deixou um tanto quanto nervoso, que me fez começar a ser um gamer mais hardcore. É isso aí, espero que eu tenha podido contribuir aí com o Game Talk, contando essa minha historinha de bosta. E é isso aí, parabéns pelo trabalho, que eu tô adorando os casts de vocês toda semana, e abraço pixelado pra vocês também. Falou! Pois é, esse foi o áudio do Rafael Smoke, né? Eu acho estranho, porque eu acho que deveria ser Smoke. Na minha breve opinião, não tem um E no final, não tem por que fazer a curva sonora, só porque eu sou chato. Guilherme, eu me identifiquei com o que você falou dele do Alex Kidd, né? É verdade. No meu caso, quando eu comprei, o Master System ainda era o 2, que era aquela edição vermelha, enquanto que o 3 já era o quadrado pequeno, assim, um pouco mais compacto. Os dois tinham realmente o Alex Kidd na memória, embora o 3 viesse a receber o Sonic posteriormente. E o que ele falou é exatamente isso, cara. Passar para aquelas fases do Alex Kidd, porque é como se fosse uma versão do Master System que o Mario tinha na Nintendo, né? E chegar naquela fase lá, no final, sem ter um save, tentando usar o macete do continue, que, por sinal, você tinha que segurar o botão pra baixo e apertar o botão A 8 vezes, e não 9, como o Rafael falou. Já corrigindo, já, né? Por isso que o bicho é o expert aqui, né? Já chega batendo. Não, mas é que eu lembro que eu também, quando eu descobri esse macete, cara, você tem que usar. Você recebe só 2 vidas quando começa o jogo. Pra você ganhar vida durante o jogo, é só quebrando uma caixa que ou ela te mata, ou ela te dá um poder, ou ela te dá uma vida. Então você tem 30% de chance de se ferrar nessa história. E foi um jogo sensacional. Eu lembro até que na vez que eu consegui terminar o jogo, só tava eu e minha irmã em casa, e ela tava lendo o livro Frankenstein na sala, enquanto eu jogava no quarto. Quando eu terminei, eu saí correndo com uma empolgação assustadora, abri a porta da sala, berrei, cara, seria Alex Kidd, não sei o que. Ela tacou o livro pro alto, o livro pegou no ventilador, rasgou a porra do livro todo, cara. Depois veio correndo atrás de mim pra me bater, que tinha dado um susto do cacete em cima dela, cara. Olha só, cara, o seu final de Alex Kidd foi até épico, porque teve até confete, cara. Ué, é? Ninguém teve um desse na vida, cara. Não, eu acho legal porque, assim, eu vou me datar de novo, vou falar a minha idade, ó. Eu sou da época que Master System vinha com Hang-On, Labirinto e o Jogo da Pistola, tá? Na Nossa, memória. Do aquele dos quatro que a gente tinha que acertar? Não, esse era do Nintendinho. Era o Safari, não. O do... Ai, o do Master System. Master System era um pouquinho diferente, realmente, não era igual ao do Nintendo, não. Era um que era o Labirinto, que era um do Caramujo, e Hang-On. Na memória, a pausa não ficava no controle, ficava no aparelho. Uhum. Pra tirar a fita, você tinha que ser o He-Man. Exatamente. O seu videogame era o Master System 1. O meu, se você ligasse o videogame com a pistola, ele também entrava no jogo do Safari Hunt. Eu não lembro direito. Isso, Safari Hunt. E com o controle, ele entrava no Alex Kidd. Mas era a mesma coisa. Tirar a fita, provavelmente era o mesmo esforço. Eu acho que ejetar a fita de uma maneira mais simples só foi aparecer no Super Nintendo com aquele eject mecânico que existia, né? Ué, e o Nintendinho, que você abaixava a fita, ela entrava. Você apertava de novo, ela levantava e saía. Mas isso daí não melhorou nem com a evolução, que foi o Nintendo 64, que não tinha eject também, né? Ele tinha o push. Não tinha o pull, né? Tinha o pull e escrito assim, é bom comer feijão. Manual de instruções vinha com a dieta básica pra você quisesse tentar tirar a fita, né? No meio ele fala, né, de Pac-Man, né? Eu lembrei que agora aqui na minha cidade aqui, no Habib's, tinha um arcade com Pac-Man. Na verdade era um Super Nintendo, né, dentro de uma máquina de arcade, né? E tinha o Pac-Man e um jogo do Power Rangers pra Super Nintendo, que eu lembro até hoje, né? E eu lembro que toda semana eu convencia meu pai a me levar no Habib's pra poder jogar o jogo, né? Só que pra você poder ganhar a ficha, você tinha que comprar mais ficha, né? Então, né, foi uma época assim que eu devo ter engordado uns 10 quilos, assim, em questão de meses, facilmente. Todo lugar, sempre tinha um fliperama escondido de algum jogo que você gostava e alguma coisa bem próxima a um boteco, alguma coisa assim. Eu lembro que uma vez eu só fiquei feliz, acho que meu pai me levou, tipo, Macapá, cara. Sabe aquelas viagens? Se alguém acha que pescar no Mato Grosso é fim de mundo, meu amigo, você nunca foi pra Macapá. Eu literalmente fui pro outro lado do mundo, sabe? A parte de cima. Cruzei o Equador. Cara, quando a gente chegou num lugar que tinha um fliperama, eu não acreditava. E como os pais não estavam gastando nada com a gente, porque tava tudo hospedado na casa dos amigos, foi tipo uns R$60 de ficha, alguma coisa assim. Na época que R$1 dava 4 fichas. A gente morreu de jogar. Eu joguei Ace SWAT no fliperama, cara. Caramba, isso era muito bom. Eu acho que só existia essa máquina. Eu nunca vi Ace SWAT de fliperama em lugar nenhum. É, que aqui na minha cidade até hoje, cara, você vai no mercado na cidade, você vê esses fliperama com KOF ou com Street Fighter lotado de gente jogando. Só que hoje as fichas já são cara, né? 1,50 cada ficha, essas coisas. É, não, cara é dentro do shopping, né? Que é R$4 pra jogar Mortal Kombat 2. É, aqui no Rio tem bastante coisa disso. Tem dois shoppings aqui, tem uma área específica de game. No Barra Shopping você tem o Hot Zone, que tem bastante fliperama, mas tem também corrida, tiro, de boxe, aqueles que você se movimenta mais e tal, não só os arcades que a gente costumava jogar, como os beat'em ups, os jogos de luta. E no Nova América também tem uma seção de jogos, esse eu nunca visitei, mas eu fiquei sabendo que lá tem uma versão ainda funcionando dos quatro olhos do Simpsons Arcade, que foi um dos melhores beat'em ups de todos os tempos, assim, que você jogava com cada personagem da família e cada um tinha seu golpe específico. É uma raridade achar essa máquina hoje em dia, cara. Era pra fazer a hardcore, né, cara? Terminar jogo com amigo era hardcore. E muitas das coisas que desenvolveram, ó, eu tenho certeza, muitos irmãos que pararam de brigar, foram porque jogaram lado a lado. Eu sou a favor de videogame, eu não sei se vocês sabem, eu tenho um podcast videogame no Netflix. Assim, eu sou muito a favor de videogame, cara, eu acho que conflitos podem se resolver, pessoas podem ficar mais amigas, pessoas podem trocar informação. Cara, o que já foi de aprendizado, de o que eu já aprendi, falar, ah, mas por que que eu não tô conseguindo passar? O cara fala, não, é porque quando você bate ali, o negócio explode, você não tem que bater. Ou então, ah, pra abrir aquela porta, tá vendo aquele negócio ali? Aquele símbolo ali é inflamável, você tem que usar uma bala de fogo. Aí você, nossa, é mesmo? E o mundo se abre quando você troca informações e quando você conversa sobre jogos. E quando você ultrapassa a barreira do gamer. E é por isso que eu nunca vou falar mal do DS, cara. Nunca. O Guilherme deve ter acompanhado isso mais forte. Você lembra que a polêmica que foi os Castlevanias que passaram a ter arte de anime em vez de arte, daquela arte conceitual mais rebuscada e tal? E aí eu defendia da seguinte maneira. Você tem que lembrar que tem muita criança e muita gente nova que tá pegando pela primeira vez. O jogo é um Castlevania completo. Ele é um Castlevania hardcore pra caramba. E pela primeira vez, as pessoas estão jogando Castlevania. Então, amenizou a parte visual, mas a gráfica, a estrutura do jogo, jogabilidade, continua hardcore. Então, o DS é responsável pelos futuros hardcores. Anota o que eu tô dizendo. Porque é molecada jogando New Mario Bros, é jogando Castlevania, é jogando Metroid. É, reforçando um pouco o que o Guilherme falou aí, cara, eu acho que, tipo, na época dos arcades aí, na época áurea dos arcades, acho que teve três jogos, cara, que formaram bastante hard gamers, cara. Eu acho que foi justamente que nem ele falou. Simpsons foi um, Tartarugas Ninjas foi outro, e, cara, acho que qualquer um da série Mortal Kombat, qualquer um não, até o 2, né, cara, atraiu bastante a galera, assim, pro arcade, cara, e puta, cara, era um vício frenético, cara. Eu acho que você pode levar até o 3, Oliver, porque o 3 teve combo, e aí a galera realmente ficou hardcore, porque tinha que aprender, porque primeiro, Mortal Kombat nunca ensinou nada, não ensinava golpe, o manual do jogo não adianta, você comprar Mortal Kombat oficial e falsificado não fazia diferença, porque eles não ensinavam, vinha com a história idiota do personagem e não ensinava a dar um golpe, e aí você tinha que aprender o Fatality. Mortal Kombat foi feito pra vender revista, na minha opinião, você comprava a revista e ia pro fliperama jogar, era isso, e aí a galera tinha que saber o Fatality, tinha que saber os personagens, cada personagem jogava de um jeito. Não era que nem você pegava o Ken e o Ryu e praticamente entre golpes no Street Fighter 2 eles não tinham diferença. E isso é bacana, assim. E Street Fighter também formou. O que formou de hardcore Street Fighter, cara? Que antes que achava que era uma briga de um lado pro outro e quando o pessoal descobriu que existia comandos que faziam magias. Foi uma revolução, né, cara? Você colocar uma sequência de movimentos em vez de só você ir pra frente, pra trás ou pular e bater, você fazer uma sequência de movimentos que gere uma ação, né? Então... Cara, isso foi outro passo, né, que, meu, praticamente arrastou o que faltava de hard games pro lado, né? Pois é, e também esse ponto é importante porque hoje em dia, o primeiro ponto de qualquer review do Super Street Fighter, do Street Fighter 4, quando a série voltou a existir, a série Street Fighter, foi que tudo parece como no primeiro dia, era o que o pessoal falava. Os Hadoukens, os Fireballs, as bolas de fogo, as magias saem como se eu estivesse jogando no meu Super Nintendo, como se eu estivesse jogando no meu fliperama. Sim, sim. O grande barato do Street Fighter 4 foi que ele realmente, ele mereceu esse número 4 no nome, é porque ele, na verdade, é uma grande homenagem ao Street Fighter 2, tanto que ele meio que ignorou por um tempo, né, boa parte dos personagens que tinha no Street Fighter 3, e você tem a jogabilidade clássica do arcade sem ter aquela de você conseguir um combo de 95 hits só apertando 30 botões juntos, entendeu? Não era assim, ele realmente voltou ao que era interessante de antes, e aí por isso que vivo reclamando o gosto dos gamers novos, antigos, principalmente dos antigos. Só se chocar um pouco, mas o primeiro Street Fighter que eu joguei não foi nem perto do 2, né? Foi um que eu tenho até hoje pra PlayStation, que tem um nome tão longo que eu nem consigo lembrar. É Street Fighter EX Plus Alpha mais alguma coisa, né? E até onde eu conhecia, pra mim, aqueles eram todos os personagens normais do Street Fighter, né? É, que de normais não tinha porra nenhuma, né? Nenhum. Era o Ryu, Ken, Chun-Li, né? E o resto era... E o resto era tudo personagem, nada a ver, né? E depois que eu acabei conhecendo o 2 em um arcade que eu fui com os amigos meus, eu fiquei, tipo, super chocado, né? Porque não era nada daquilo, né? Tipo, porque tanto que os personagens que eu jogava, nenhum deles aparece no Street Fighter 2 ou agora no 4, né? Que eu também jogo. O difícil não é tornar uma pessoa hardcore. Por exemplo, hoje você tem o DS, que você tem Castlevania, você tem New Mario Bros, que se você quiser jogar casual, você joga. Se você quiser jogar hardcore, você vira um hardcore. Mas pra mim, o difícil é manter o pessoal hardcore. E isso são coisas que poucas empresas conseguem, como a Capcom consegue. Tem gente que já lança jogo pra hardcore. Não adianta você tentar ser o capitão leigo pra jogar Gears of War. Você vai apanhar. Você tem que ter todo um conhecimento de videogame, de timing, de não sei o quê. Não é que nem o Mario Bros, que você começa básico, aí você descobre que se você andar correndo você ganha tempo, que se você fizer tal coisa você vai conseguir tal eficiência e você cresce na evolução. Eu acho que manter as pessoas, a Capcom é um exemplo que a gente sempre fala bem, mantém a galera hardcore, cresce uma linha evolutiva. A Valve também é outra, que o Portal 1 já fez você cair o queixo de tanta coisa que é possível fazer com uma porta de entrada e uma de saída e várias soluções para quebra-cabeças, e imagino que ela vai fazer no 2. Agora o negócio não é tornar as pessoas game, é tornar as pessoas hardcore. Porque eu acredito, na minha mera opinião de merda, que os jogos de futebol não fazem isso. Fizeram quando o FIFA colou, que aí as pessoas falaram, ah, o FIFA tá muito melhor do que o Pro Evolution Soccer, que o Winning Eleven. Aí o pessoal foi jogar e quando voltou começou a perceber as diferenças. E quando você percebe os detalhes, é que você percebe o seu lado gamer. Você fala, não, é aí que você percebe que o cara demora pra tocar, que a animação do cara é mal feita no jogo. Ah, ele tomou um carrinho e caiu como se fosse um saco de batata, mó mal feito isso e tal, coisa que você presta atenção. O comparativo ajuda muito pra você perceber os detalhes do quanto você é gamer, sabe? FIFA 96, que era composto de 11 clones pra cada lado. Pô, era fantástico, espetacular. Aquele que você saía na bem no canto, assim, né, do... Na diagonal e chutava, assim. Isso, é. Você chutava de fora da área, assim, qualquer lado, o direito e esquerdo, a bola entrava, cara. Verdade. Numa disputa entre hard gamers, gol daqui ele desse jeito não valia. É verdade. Você tinha que criar regra porque o jogo não deixava, né? Não, e tem uma coisa que o Vivaco mencionou aí que realmente vale levar em consideração. Se você for fazendo um retrocesso de todos os consoles, desde o Atari, do Master System até hoje, uma coisa que você repara é a quantidade de botões, e principalmente a quantidade de botões que você aperta ao mesmo tempo em cada jogo. Por exemplo, como ele falou, se você pegar um cara que não conhece videogame direito para jogar um Gears of War, um Halo, ou um Killzone que seja, ele não vai conseguir nem sair do lugar, porque é tanta coisa que você tem que estar prestando atenção ao mesmo tempo, que faz parte da sua evolução como um gamer, certo? Então é isso que hoje a gente pode classificar como sendo um gamer hardcore, enquanto que o pessoal que vai mais pelo lado do sensor de movimento, Wii, Move, Kinect, etc., não está preocupado com essa quantidade, não quer saber dessa evolução dos consoles, etc., e fica mais pela diversão. Então, para mim, um ponto hoje que determina que tipo de jogador você é esse tipo de afinidade com os controles ou com os consoles. Eu acho que isso que o Gui falou, cara, faz bastante sentido, mesmo porque, na minha opinião, o Kinect, cara, ele só vai vender agora. Ele vai vender agora porque é novidade, vai ter esse, o jogador casual, né, que eu... e tal, mas, meu, o cara que joga, que nem você falou, um Gears of War, por exemplo, o cara nunca vai se acostumar com o Kinect, por exemplo, por mais que tenha um jogo dedicado para o tipo de modalidade de controle. Ah, isso é verdade. O que o Oliver falou da questão da movimentação e tal do Kinect, o Kinect, o Move e o Wii vão realmente fazer sucesso ou continuar na trilha do sucesso se eles conseguirem desenvolver os jogos onde você não pareça um idiota jogando. Deixa eu dar um exemplo. Se você me faz querer jogar um jogo, deixa eu dar um exemplo. se você me vende um jogo onde eu tenho que fingir que eu estou correndo na frente de uma televisão para que o boneco corra, isso, desculpa, mas isso não vai funcionar. Agora, se você prepara um jogo onde a minha movimentação é a mesma da que vai ser representada no console, como por exemplo um treino de boxe, ou até mesmo aquele Dance Central onde você faz passos de dança, aí você vai ter mais chance de sucesso. Então, se você tratar o gamer como idiota, você vai fracassar. É, isso é verdade. Não, eu acho que bota 500 XP, passou de nível, meu amigo, e por mim tá acabado o cast. Parabéns, alguém tinha que passar de nível nesse cast, né? Então tá, vocês sabem, a discussão continua nos comentários, comentem, opinem no que os outros estão opinando. É muito importante o comentário de vocês, o feedback que a gente tem de vocês ajuda a montar o programa. E se você quiser saber o tema da próxima semana, escute a leitura de e-mails e leia o post. Não seja um cego perdido. Momento Sofá Pixelado. Pois é, pessoal, o Momento Sofá Pixelado dessa semana é curto, discreto, mas é pra não deixar todos os fãs de jogos de luta de fora. É uma compilação de algumas ilustrações e algumas fotos de garotas do Mortal Kombat. Tem a Milena, tem a Kitana, tem a Sonya Blade, e tá aí, não sei se vocês gostam. Vocês gostam, gente? Eu não sei o que vocês pensam. Sou o único daqui que pode falar sobre isso? Não, todo mundo pode, eu acho. É, sim. Eu tomaria um fatality fácil da Sônia. Ah, dos desenhos, tem os últimos aqui, né? Da Kitana aqui, que é melhor. Mas pra mim, esses cosplay aqui, que foi o que me conquistou, viu? A gente só não sabe se é a Kitana ou se é a Psylocke. Porque quem se importa com direitos autorais? Eu sou a Mortal Kombat Master. Pois é, tá aí o link. Este foi o Momento Sofá Pixelado. Já sabe, comentários, sugestões, críticas, vocês mandam para nerdrops.games@gmail.com. Pode mandar Momento Sofá, pode mandar, se achar uma galeria bem safadinha aí num blog, pode mandar pra gente. Imagem da semana, áudios, a nossa secretária eletrônica grava pra gente. E aqui comigo esteve o Fued no seu teste do sofá pixelado, né? Que ele teve que limpar o sofá pixelado que vocês sujaram da semana passada. E fazer café. E fazer café. Por sinal, o meu veio com sal no lugar de açúcar. Diga tchau, peça os votos, veja o que, que eles acham de você. Vou terminar falando que foi muito bom participar do Nerd Drops e escutar uma gravação ao vivo, que é muito melhor do que escutar a versão editada. Isso vai sair na edição, você sabe, né? E é muito melhor do que editar também. Nossa, é fantástico. É assim, né? Com certeza. Tá bom, então foi muito bom participar do Nerd Drops. Foi melhor ainda poder escutar os trocadilhos do Oliver ao vivo, né? E eu vou pedir que vocês votem em mim para eu continuar aqui como membro do Vivaco e conseguir também uma cópia da Chaves, do Estúdio 02, do Nerd Drop Games. Guilherme? Bom, foi um prazer estar aqui de novo, né? É sempre bom poder participar das gravações do Nerd Drops Games, também do Nerd Drops Pai, já que tivemos a presença do Oliver Pérez aqui com seus trocadilhos dos quirilhos. E sempre que precisar, estamos aí para gravar de novo. Você sabe que não é Nerd Drops Pai, né? Nerd Drops Pai! É, meu pai! Por favor, Oliver! Ah, achei o controle! Pois é, por sinal, o Oliver não está no cast dessa semana, mas ele está no cast de games. Não se aguentou, ele tinha que aparecer. Como vocês sabem, a tradição aqui... Exatamente. Como que você aparece num programa de áudio, né, cara? Aqui é mágica, é sinestesia. Olha só, usei palavra difícil, eu tô parecendo o Guilherme, cara. Tô muito orgulhoso. E agora o nosso Fued, o nosso convidado estagiário probatório semana de teste, vai escolher uma música. Vou escolher então The Next Door, a abertura do Street Fighter 4. Olha só, The Next Door, a abertura do Street Fighter 4. Então toca Next Door, até semana que vem. Um abraço daqueles que você sabe, que você gosta, pixelado pra vocês. I feel it all around me. I've been waiting for this moment. All my life is right there. Diablo 3. Diablo 3 nos constrói. Diablo 3 na situação especial do Cebolinha. Caralho. Só pra avisar, eu já deixei uma cópia da chave com o Guilherme, né? Ele tem, pode entrar aqui quando quiser. Pra mim, ele já é um membro fixo no Vivaco. O... Ai, porra nenhuma, que eu sou comprometido. Sai fora. Pois então, é. tira esse membro, então, Vivaco. Tirei. E o segundo tá prometido um vídeo gameplay de Batman Arkham City, cara. De Batman? Caralho, fizeram o jogo do Bart Simpson. Falei, Bart? Falou. Caralho. Então volta. E aqui comigo estão as mesmas pessoas que estavam antes, porque o bloco não é gravado separado e essa parte está cortada. Vivaco estragando a magia da edição. Caraca, o Guilherme vai estar em todos, porque a risada dele deve fazer todo mundo rir de coisas que não são tão engraçadas. O cara é o meu Dedé Santana já, cara. Extra número 4. Conflito de agenda, que na minha opinião de gamer é um jogo tipo Mortal Kombat, onde as agendas se degladiam arrancando páginas do ano, né? Nossa, que susto. Puta que merda de fatality, né? Ei, psiu, você aí, ó, psiu, você aí, campeão, você que ficou ouvindo até o final. Se eu fosse você, eu não parava de ouvir nem de divulgar o Nerdrops Games. Não parava. Dezembro é o mês de Natal. É mês de presente, é o aniversário do JC, meu amigo. O maior gamer da história, o primeiro a usar Game Shark e andar por cima d'água, meu amigo. Tá vendo? Vai ter presente em dezembro. E se os downloads aumentarem, o presente vai ficando melhor a cada cast. Já falei. Pois é, vamos fazer isso? A gente grava e aí eu vou... Não sou mais o Vivaco. Meu nome agora é Roberto. Aí, seu safadinho, você tem que ouvir, divulgar, comentar. Porque a gente só sabe se a gente tá agradando, se a gente tiver feedback positivo. Se não, a gente... Vamos ficar com os brindes. Não é não? Nossa, tem coisa pro Hardcore que o Hardcore vai virar e falar. Meu Deus. Não, eu vou falar um negócio. Qual? É o Nerdrops e o Nerdrops de Games. Um abraço pixelado pra vocês. Até quarta que vem.